Irmão, seu final foi sem glória, sem ter menções honrosas. Então por que que tem que ser assim, irmão? Seu final foi sem glória, sem ter menções honrosas. Entrou pro crime, teve um triste fim. Você pensou que o crime te daria os troféus, mas só te deu dor de cabeça e um lugar no mausoléu. Entrou de embalo, querendo conquistar o seu reinado, chapando de absinto com azar esticada no prato. É embaçado, não seguiu os conselhos da sua coroa. Pra largar o crime, sossegar, ficar de boa. Agora me diz quem vai te consolar. Cadê as minas que tu bancava, reveria lá no bar? Quando você rodou, nenhuma te visitou, só tua coroa toda sexta na revista se humilhou. A liberdade então cantou, você jurou tá regenerado, mas só foi receber os convites pra voltar meter os assaltos. Me diz agora do que valeu todo o sangue derramado, se o que restou foi só a foto no porta-retrato. Você se achava o super-homem que tinha o peito de aço, e o final foi sem glória, com os vermes deixando o seu crânio em pedaços. Meu Deus do céu, mais um não, Jesus, não. E eles começaram a bater, dizendo: abre aqui que é a polícia tá capuzado. Começaram a descarregar os dois revólver nele. Vamos matar ele aqui mesmo, bora. Vamos descarregar esses dois revólver todos nele. Clique, mais um protagonista. Histórias como essas já são bem conhecidas. Pra uns foi troféu, pra outros morte na batalha. Pra outros foi fel, tirando 20 de prisão lotada. Lágrimas pesadas, trinca a estrutura de uma fé. Te ensinou mais quem te pescou foi Lucifer. Até parece que foi ontem, cê se olhava no espelho. Casmar no 45, bala na agulha, peixe cheio. Agora cê entende que não dá mais pra voltar atrás. Asfalto quente, de repente não respira mais. Como um sopro, um vapor que passa, mas deixa o coração com dor. Sem boi, sem axé, etiqueta no dedão, gaveta fria, reconhecimento deslacera coração. Vai entender que não é telecine, é vida real. Ostentou na vitrine, escala o time, pega os pau. Até aí tudo normal, enquanto não montou nas marcas. Colete, duas faces, direção às fitas dadas. Nem pensava, nem imaginava que alguns instantes iria pintar o asfalto com meu próprio. Nem deu tempo, nem deu pra saber de onde veio. 190 do trabalho pro cordeiro. Irmão, se ainda você está me ouvindo, é porque o Senhor te garantiu o fôlego de vida. E eu tenho uma palavra pra você que me escuta. Eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo, resgatado do lamaçal do pecado. E pra você entender que histórias como essas eu já presenciei. Histórias como essas, Deus me livrou, Deus te livrou. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pra não ter o teu sangue derramado em um asfalto. Pra não ter tua mãe, a tua esposa, teu filho chorando em dia de finado. O final foi sem glória, rapaz, e não haverá justiça, só haverá glória em Jesus Cristo, que é o sol da justiça. Irmão, seu final foi sem glória, sem ter menções honrosas. Entrou pro crime, teve um triste fim. Que tem que ser assim, irmão. Seu final foi sem glória, sem ter menções honrosas. Entrou pro crime, teve um triste fim. Irmão, seu final foi sem glória, sem ter menções honrosas. Então por que que tem que ser assim, irmão? Final foi sem glória, sem ter menções honrosas. Entrou pro crime, teve um triste fim.